Ele se cruzou como um relâmpago em minha vida. Tu sabes bem, Senhor, que não pude escolher. Tanto lhe amei, tanto lhe quero, eu lhe peço. Pois sem o seu amor, a vida é sem razão. Seu rosto em mim ficou. Antes que tu criases o sol e o universo, estava escrito já que eu seria dele. Sua bondade fez possível nosso encontro. Diga-me, Senhor, por que existe outra mulher? Pois com o seu adeus morreu. Que volte para mim, se é impossível, meu Senhor, é o meu fim. E que regresse, e que regresse qualquer dia. Yeah.